utilizando o táxi, pationo, índio, portaria 1-0-14, 1-8-5-9-5, ajuste da China, 1-0, 1-3, padrão. Agora da 1-0, 1-3, 1-0, 1-0-3. 3-1-2-5, 3-0, puxa, chama táxi 08. 3-0, puxa, chama para o táxi da 3-1-2-5. Alto 963, chama agora Recife, 1251 e alterna 1-3-3-2-5. 251, alternando 3-3-2-5, onde tudo bem, senhor? 9963. É o médio com voo. Obrigado. Jesus 5003, autorizado alinhar e decolar piscina 0, vento 010 grau 049. Decola piscina 0, 0003. Rose, autorizado Serra Bravo, Golfo 1000, conforme rota plano de voo, Ninja 360, decola piscina 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5055, controle em 119.35. Pesado para Guarulhos, 360, após o Lugais da primeira aerovia, 1-0, voa à direita da El, Leda, Motiva, 5055, 119.35, 1-7-5-9. Apenas a transição, Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Correto, corrigimento, tchau, foi funcionar 1-0. Transição, Motiva. 1-7-5-9. Chama pronto, 1-0. Confira. Chama quando for funcionar 1-0. Passarei. Para o táxi da 3-1-2-5 com 48-340 caminho. Autorizado o táxi Pátio 1 no Índia, ponto de pressão 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro padrão 1-0-1-3, já 3-1-2-5. Autorizado o táxi via Índia, ponto 0-1-0, 23, lá 2-2-9-5-3-1-2-5. 350003, decolada 18, controle severo 119, décimo 35. Controle 1935, 5003, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 5003, na saída da EL, passando por 1500 pés. Azul 5003, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, 5003. Com a Fox Trash, não partiu 3. Pactareiro 2223, Vitória da Conquista 180, pronto. Pronto. Pactareiro 2223, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola no zero, primeira curva à direita, descido de saída Arbor Elefa. Transponder 5051, controle 119, decimal 3. 180 autorizado para conquista, decola da 10, direita, árvore, nessa no perfil. 5051, transponder 1935, controle 2223. Passagem 2223, correto, fechamento, pronto, aqui na posição 3 Lima, parte 3. Acusarei. Controla, bom dia, é o Sam, Mike, Hotel Alfa. Mike Hotel Alpha, prossiga. O Mike Hotel Alpha está aqui na posição 14, solicita autorização de reboque para o gate número 8. Gente, 14 para 08. Mike Hotel Alpha, dá pra gente agora só um minutinho pro push. Ok, eu aguardo. 1759 tem estimado pro push, 10? Michael Hotel Alpha, tem condições de, em 5 minutos, realizar o reboque da posição 08? Afirmativo, já estamos pronto. Somente pronto, então, autorizado o início do reboque da posição 08, chamando o término. Ok, 8, chamando o término. 3125, decolar 223, controle César 119, decimal 35. Controle 1935, César 3125, obrigado. Salvador 3125, decolado, passa 1600. Salvador 125, contato radar, decolagem, subiu para o nível 360 do Leder. 360 para o de Leder, Sente mais que o teu alfa, bom dia. Chega a Recife na frequência 1251 e alterna 1-3325. 351, alterna 1-3325, 5003, bom dia. Só um minuto, cobre para a tela Puca, transição Caju para Recife. 159, se a gente for estacionar, chama táxi. Passa aí para o táxi. 2704, pronto. Azul 2704, autorizado Serra Brava, com o meu Foxtrot, conforme roda. Plano de voo, nível 350. Decola no zero, primeira curva esquerda. Desceu de Sarapuca, transição Caju. Transponder 5060, controle 119, decimal 35. Cotejamento azul 2704, chama para funcionar 01 na posição. Rodando 2223 para pushback acionamento. Sale do 2223, ciente acionamento, chama para os táxi. Chamarei. Sua 25, chama agora Recife na frequência 1260 e a terna 1288. Recife 260, 288, terna 649, bom dia. Já pronto, qual? Porto Seguro? Pronto, consiga. Voo 649, autorizado. Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo, pesulo 44, nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, será Dael Leda Seguro. Transponda 5062, controle em 119-35. Para Porto Seguro, decolando a 10 à direita da Euleda Seguro, abrindo no 44, é o transponder 5062 e 1935, 649. Bom, 649, correto, com o segmento, chama para adicionar 05, posição. Abraço. Taxa 2223, estamos com 39 a bordo, meia dúzia de horas e 40 minutos, Salvador. Taxa 2223, beleza, boa tarde, você vai sair do pátio 3, onde reporta? Ok, você vai sair do pátio 3, rapidamente. Seguiu o táxi, passareta? Sério do 223, tem muita posição no Sério do Pat 3, temos aeronave da Golfo, tá aqui, Sério do Pat 1. Ok, vai manter a posição, então. Uno 759 para o táxi 171 a bordo, 4h20 de autonomia, alterna Galeão. Autorizado táxi 71 no Índico, Caracas 10, chama a torre, 118-195, ajuste altímetro no 013, padrão. Padrão, pátio, Uno e Índia, 18-95 lá, voo 1759, boa tarde, bom dia. Bom dia. Passada 2223, segura o Boeing 737-800, companhia Gol, até o ponto de espera, como número 2. Torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro padrão no 013. Ok, companhia 3, segue o Gol, número 2-8-9-5, ponto de espera, obrigado, uma boa semana. Salvador, bom dia, o Golfo Alfa Quebec, solicitando reboque, pátio 3 para o pátio 1, gate 6. Golfo Alfa Quebec, confirme pátio 3 para? Para o pátio 1, posição 6. Golfo Alfa Quebec, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, gente, obrigado. Logo autorizado, ele é decorar, 1-100, 40 graus, 5 reais. A linha decola, pista 90, gol 9759, bom dia. Salvador Baquia, 2223, passaredo no ponto de espera. Gente, manter a posição no ponto de espera 2223. 23. 2223, autorizado a linha manter pista no zero. Ali manter no zero, 2223. Azul 2704, livre acionar, chame pronto para o táxi. 1139, chama controle, Salvador, 119, decimal 35. 119, decimal 35. Controle no 759, pega o bom dia, decolar. 759, eu confio. Autorizado. 90? Contato radar, 1759. 2223, autorizado na colapso no zero. Sim. Vento 030 graus, 0 metros de elástico. Vem pra decolagem, passarela. Salvador, o Golf Oscar Quebec solicitando ingresso do pátio 3 para o pátio 1. Golf Oscar Quebec, autorizando ingresso, pátio principal, posição 06. Gente, obrigado, ingressando. O voo 17, segurando mais, quanto contra? 2223, decolou 41, chama controle, Salvador, 119, decimal 35. 1935, bom trabalho. Excelente. Controle Salvador, passarelo 2223, boa. Passarelo 2223, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, no perfil da árvore 2223. Azul 2704, repito o PUB. 102. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via taxiway Índia, quando o próximo chame Torren 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 3 do padrão. Alto 2704, autorizado a linha aérea decolar pelo 0, vento 040 graus, 059. Autorizado a decolar então, 0, 4. Bono 649, livre essa marcha, pronto para o táxi. Para o táxi, 49. Solo finalizado, reboque do Golfo, Oscar Quebec, ponte 6, bate 1. Gente, bom dia. Bom dia, obrigado. Os Emirados Cruz que confirma a intenção de toque arremetida em Vera Cruz. Gente, autorizado o voo local, Salvador, Salvador, toque arremetido em Vera Cruz, Vera Cruz, decola no 7, curva direita, corredor axé, 1.000 pés, aciona o transponder 0132, frequência do controle Salvador em 1.19, decimal 35. Acho que o escotejamento correto, para acionamento do táxi de decolagem chame Torre 1 ou no 8, decimal 95, ajuste padrão no 0 no 3. Azul, pode chamar o controle? Azul 2704, circulação 14, chama o controle 119-2935. 1935, um bom domingo, 2704 Azul. Valente. Alfa Romeo 9, Alfa Whisky, acionamento secretário, reposto para o táxi. Bom dia, Azul 2704, nosso escuta está passando 2.400 pés. Azul 2704, controle, contato radar, sempre. Gratou. Adora Post Control, good morning, missionary 6312, passing by level 185. 6320, insert the altimeter 1013, clear until 5000. Mario, arrival, runway 10, Ocean 6320. Altimeter at 1013 down to 5000, Mario, arrival. Is that possible to fly direct to Duna, sir? No, it's not possible. Okay, maintaining approach 6312. Salvador, possibilidade de coordenar conquista para o 2223? Já foi coordenado. Aguardo, obrigado. Bono 649 para o táxi, a bordo 09494. 3 horas com fim. Bono 649 autorizado, táxi. Até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway India, quando o próximo chame Turra em 1, 18.95, ajuste 10 no 3. India, 2.5.13, ou 69. Torre 2223, vai passar nível 130, vai direto para o pista. 130, direto conquista, obrigado, 23. November Oscar Whiskey, taxi autorizado, reporte na Romeu. Ocean 6310, control. Taxi no zero, vento 050 graus, 0 satellite. Aliás, decolando no zero, 649. Here to fly direct to Delta Uniform. November Alpha, descending until 2000 to the ILS approach. Ocean 6312. ILS, sir, direct to Duna down to 2000. Callback established on approach, Ocean 6312. Com 649, decolou 53, controle Salvador, 19.35. 19.35, certo, é com pouco. Azul 2704, Recife, 12685, câmbio. 2685, obrigado, bom domingo, 2704, Azul. Boa. Charlie, bom dia, Uno 649, passa 2000. Uno 649, controle, meu cordial, está em contato radar. 49. Oscar Whisky autorizado aliás decolar, pista 17, vento 030 graus, 05 nós. Faredo 2223, chame Recife 1260, câmbio. 260, bom domingo, câmbio. Gol 1649, chame Recife 1251, câmbio. 1251, bom dia, até daqui a pouco, 649. Oscar, Whisky, Decolar 59, chama Controle, Salvador, 1 9 2 3 5. Controle, Oscar Whisky. Over. Come here to ILS, approach runway 10, Ocean 6312, over. Controle Salvador, November Oscar Whisky. Papa Romeo November Oscar Whisky, controle Salvador. Canto. November Oscar Whisky na WTGL em Veracruz. Fiat, informe passando através do farol da barra. Câmbio. Reportará no traseiro da barra ou Oscar Whisky. Controle Salvador, bom dia, chefe 3304, na ponta. 3304, ponte, este é o controle Salvador, meu cordial. Algum inconveniente se nós encurtarmos a sua trajetória para pouso no aeroporto internacional? Negativo, agora. Ciente, desça para 5000, ajuste 10 no 3, voe direto Duna para o ILS, capitão. Voando direto Duna para o ILS, 3304, agradeço. Ocean 6312, 4 miles to pass over the outer, completing the approach, and contact the control tower, frequency 118, minus 5 for landing instructions. Over. 118, that's all, minor 5, belong to. Bagão 08, taxi até o ponto de espera, aguarde para fazer o taxametério para a base aérea. Salvador Tower, warning center 6312, establish all LLS. Ocean 6312, QNH 1013, continue approach, wait for landing clearance. Ocean 6312 heading south, clear to land runway 10, wind 040 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, Ocean 6312. Guardião 08, táxi autorizado via pista, Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantenha a posição e chame a São Salvador, 121, décima 1. bom dia, 140 39 cliente da Fox para Campinas, no 330. Azul 4039, bom dia. Autorizado Campinas via Pedulo 10 até Pobase, após prossegue rota conforme o plano, nível 320. Perfil de saída da El, Leda, Mótiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5077, frequência do controle Salvador em 1-19, decimal 35. Essa autorizado Campinas no nível 320, via Pedulo 10, após Pobase e após rota conforme o plano. Decola da 10 com primeira curva direita, mantendo a saída da El, Leda Mótiva, aciona 5077 e o controle de saída 1-19, decimal 35. Azul 4039, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar para o pushback e acionamento, o patriota. Olá, Barbara, Alvin, 6312. Chené 6312, tax approved via Taxway Alpha Juliet, position 1111. Alpha Juliet, CEO, position 1111, Chené 6312. Mantenha presente posição, forma o tráfego livre da pista taxiando até o pátio principal. Mantenha presente posição. Salvador, bom dia, Gol 1-9372, paciente da informação. Fox Trot, autorização da Recife, nível 370, portão número 0. 1-372, Santo Cop. Sim, Matheus. 1-372, autorizado para Recife via Upezulu 17, nível de voo 370. Declarado da pista 10, saída Uca, Jamo, Aracaju, com primeira curva à esquerda. Aciona 5105, frequência do controle de Salvador 119, decimal 35. Autorizar para o aeroporto de Recife, no nível 370, via Upezulu 17, decola da 10, no sentido da saída Puca, Jamo, Caju, com curva esquerda, 5105, no campo 1935 ao controle, voo 1372. Correto, voo 1372, semi para o feedback acionamento, portão 612. Camarada. Guardião 08, atento a aeronave partindo na posição 1-1, autorizado a prosseguir o táxi via pátio principal, pátio 3, reporte na taxa Kilo. Reporta na taxa Kilo, Guardião 08.